noite louca vai terminar sem teu sabor na boca. No céu da janela risca uma estrela, amor. Posso achar que é louco você pensar em vir pra cá voando. Se você é minha, por que estou sozinho, amor? Se você pegar um avião, vou te à toa, São Paulo. Tudo é muito urgente e muda de repente. E na que eu tô, já sou capaz de voar mais.